Você já sabe, me conhece muito bem. Eu sou capaz de ir, vou muito mais além do que você imagina. Eu não desisto assim tão fácil, meu amor, das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor, e eu só quero dessa vida é ser feliz. Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Esperando pra contar as novidades que eu já canso de saber. Eu sei também tem gente me enganando, ah, mas que bobagem, já é tempo de crescer. Eu não abro mão, nem por você, desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos.